Olá caros ouvintes, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é domingo, estamos a 19 de setembro de 2010 e esta é a 14ª edição do nosso programa. Quem diria, já vamos em 14 edições do Nota 7. Ora, hoje falamos de um guitarrista português chamado Joel Xavier. Vamos falar sobre este guitarrista que se destacou quando, em 1996, lançou um trabalho chamado Senhor Fado e em que interpretava a guitarra elétrica fados tradicionais portugueses, dos quais constavam Estranha Forma de Vida, O Novo Fado da Severa ou Rudo Capelão, entre outros. Pois o que vamos ouvir, e para iniciar esta emissão, é mesmo esse, A Rua do Capelão, que aliás já passou aqui na passada semana, mas deixe-me só dizer-lhe quantos álbuns já editou este artista. 8, e desde 1992. Contava apenas 18 anos. Ele que nasceu num dia muito curioso, 25 de abril de 1974. Tem, portanto, atualmente 36 anos. Ora, ele lançou 18 BMG em 1992, Senhor Fado em 1996, Palavra de Guitarra Latina, em 1997, Latin Groove XP, lançado, creio que numa interpretação ao vivo, em 1999, Lusitano, em 2001, Lisboa, Lisboa, lançado em 2003, In New York, ao vivo, em 2004, Saravá, em 2007, no Teatro São Luís. Foi gravado no Teatro São Luís. Sem dúvida que este artista teve um grande trabalho nestes seus projetos musicais. Vamos ouvir sonoridades únicas à guitarra elétrica. A começar pelo Fado. São três os temas que lhe vou trazer do disco Senhor Fado. Vamos por partes. O primeiro chama-se A Rua do Capelão. Thank you. próxima música é também do mesmo álbum, é a faixa número 1 e chama-se Povo que Lavas no Rio. Que tristezas não pagam dívidas, vamos dar de beber à dor com Joel Xavier e a sua guitarra elétrica. We'll be right back. Passamos agora para uma outra fase da carreira de Joel Xavier. Vamos ficar nos próximos instantes com uma música chamada Mandinga. É uma mistura impressionante e perfeita de sons brasileiros e africanos. Vamos escutar, nesta batida da tarde, a música de Joel Xavier, Mandinga, retirada do álbum de 2007, Saravá. Thank you. Igual perfeição de mistura entre Brasil e África é o tema que se segue, também interpretado pela guitarra de Joel Xavier. A música chama-se Batucada e, só para informação, é a faixa número 3 deste Saravá, um trabalho que orgulhosamente exibimos para todos os nossos ouvintes, para todo o nosso auditório do Nota 7. Thank you. Chegamos ao fim da nossa 14ª edição. Vamos fechar com um tema que dá título ao trabalho discográfico de Joel Xavier. Saravá é o tema que fecha o CD número 8 de Joel Xavier e é também o tema que fecha o nosso programa, a nossa 14ª edição. Na próxima semana, no próximo domingo, dia 26 de setembro, vou trazer músicas trocadas por um instrumento que não se toca com as mãos. Ou melhor, toca-se com o movimento das mãos, mas não com, com o toque em si das mãos. Trago-lhe mais informações na próxima semana. O instrumento, só lhe digo, chama-se Teremim. Fique para ouvir. Por agora é tudo. Tenha a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2. Thank you.